Já contando para você cruzar no ano uma sopa das atrás. Isso para os 30. Do 5, solo aos 32, taxena me escuta via Fox Alpha Delta, mantenha na Delta para o cruzamento. Autorizado decolagem pistão no zero, vento 180 graus, 20 nós, variando até 24 nós. Gente, livre decolagem pistão no zero, vamos 397. Nove no 1 ali, mantém pistão no 0. 3198 indicada. Reduza para 2509. Zero. 3896, após a posição ITAP, desça para 2000 pens, autorizado LS, número 2, ajuste no 022. Decolado aos 34, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, vou no 397, obrigado e bom dia. Salvador, bom dia, vou no 397, passando 1500 para o 360. O 397, contato radar na decolagem, saída da EL, vigilância no perfil. Sente no perfil para o 360, vou no 397. Então, Papa Mike, o controle. O senhor chamou a torre de controle para a decolagem? Aonde? Recente. Vento 180 graus, 18 nós, variando até 24 nós, livre decolagem, pistão no zero. Utilizado, gol 1260. 260, chame a torre no 1895. 95 até logo, tá? 260. Gente, no meu pé. Torre Salvador, bom dia, gol no 260, estabilizado. Gol no 260, bom dia, continua a aproximação, reporta, tem baixo travado, ajuste 1022. 22 reportarei, 260. Afirmativo, Mike Echo Juliette, Centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545. 12545. Obrigado. Ponto 23, mantém ponto de espera da 10. 180 graus, 17 nós, variando até 23 nós. Tá, 30 com meia Recife, tem uma Tuno 90 graus, 189. Livre posição 0, gol no 260. Total 9911, decolado 237, controle 120, decimal 8, bom voo. Muito obrigado, bom final de semana, 208. L, Lima, com Palmeiras. Como que perdi contato o radar com a aeronave. Eu não recebo seu transponder. Minha rádio Salvador à distância. Controle Salvador, bom dia, total 9911, decolado na Momo. 9911, saída Momo, vigilância no perfil 9911. Afirmativo, vamos cumprir na Momo, 9911. 123, avista aeronave final 90. Gente, após a passagem da mesma, Boeing da Gol, alinhe e mantém pistão no zero, Condor 23. Dois mil pés, ajuste no 022. Frequência limpa para coordenação, Lima Papa Mike. Solo 40, liberando via Fox, solo no 21-9. Fox 21-9, 2-0. Tá sem operador de finger aqui, já estamos quase há 5 minutos esperando. Vou checar com a imprensa, só um minuto. Obrigado. Pronto, 3198. 80 tráfego, 6 milhas à sua frente, autorizado, 1022. Pronto, 3198. O vento 180 graus, 17 nós, variando até 2, 3 nós, livre decolagem, pistão no zero. Gente, November Mike, prossiga com condições visuais e forma do ponto de descida. Mike. Informa passando o Paripe, desça para o 1.400. No 022, ao passar a ilha, você já deve estar no 1.500, ok? Positivo. Através de Veracruz, com o 1.500, deve... Índia, Serra, 3.896. Complete, torre no 86, 3.896. Torre no 895, 3.896. Possibilidade, voz. Uhum. 1208, boa. Juliette até o portão 08. Juliette até o 08, 2-0, Lagoa. Mike Bravo é fora. Controle Condor 23. Condor 23 é o controle. Bom dia, na saída PUCA, transição Zipar, cruzando 1.500. Na PUCA, vigilância. Vigilância, quando? 3896, torre no 1895, 3896. 3895, tá 3198. Não, 3896 à sua frente, torre no 1895. Mas o TAM 3896. Gente, livre pausa no 0, TAM 3896. 351, 3325, 93, 97, obrigado, bom dia. 3198 Torre, no 8 decimal 95. Agora sim, 3897, tá 3198. Desça para o 050, autorizado chegada Mari. Ajuste no 022. Solo 4, 4, liberando via Eco, solo no 21 decimal 9. 2, 9, bom. Portão 3896, bom dia, taxia via Alfa, Juliette, portão meia dúzia. Alfa, Juliette, portão. Táxi com 95350, Alterna Natal. Minha 140, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste no 022, bom voo. 22-18-5, Índia, ponto de espera, obrigado, Oxa, 6140. Quebec, Cairu, 9000 pés, pronto, cópia. Autorizado Cairu, 9000 pés, decolagem 17, primeira curva à direita, corredor Axé. Controle 1208 e aciona o 0161 no transponder. Correto, 0 único a bordo, chama agora 1895 a torre para acionamento e táxi. O ajuste no 021, tem um bom voo, Vitor Mike Quebec. 8, solos 46, liberando via Eco, solo no 21, decimal 9. Liberando via Eco, 219. Vitor Mike Quebec, parte 4, livre acionamento, reporta táxi. 18, vista para o 050, chegada à área autorizada, ajuste no 022. Pode para Bog, Mari. Autorizada a linha de decolar, pistão no 0, vento 180 graus com 22 nós. Quem decola dá pistão no 0, né? 140. Salvador 23, chame o centro Recife, frequência no 25.85, caso negativo no 25.45. Condor 23. Recife 12585, alterna 12545, Condor 23, até a volta. Até. Informar Quebec, táxi autorizado, reporte para ingresso, busca no 7. No 40, decolar 249, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, até daqui a pouco. E 9, 1709, 050. Tomativo. Eu chamei a 140, decolou, tá cruzando 1600 na sua escuta. Contato radar na decolagem, saída pública, vigilância no perfil, chamei 1140. Pouca no perfil, 1140. Negativo, só manter o perfil de, da chegada. Ciclo Zulu mantém assim condições visuais, se for passando através de Paripe. Estabilizado, 732. Quebec, decolado aos 5-2, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, fica mais, Quebec, prato. Salvador, vai passando o Vitor Mike Quebec, decolando, escuta. Mike Quebec, ingresso no corredor Chevy via portão Itapuã, informe passando através do farol da barra. Reporta através do farol da barra, o Vitor Mike Quebec. Controle, vai informar se o estilo Zulu está na frequência? automotivo está passando através ali de Veracruz. O 572 da Webjet, velocidade indicada. Reduz até 2.10 mais. 2.09 reduz. 572. Bravo Uniforme, desça para 3 mil pés, atento a tráfego à sua frente, posição 1 hora, mantendo no 1510. Ajuste no 022. Vamos, tráfego adicional à sua esquerda, também mantendo no 1500 pés, na sua posição 9 horas. Ciclo Zulu voa na prova da rotatória. Zulu copiou? Diz que aqui no Zulu controle. Sim, Batista. Na rotatória. Certo. Aqui é Zulu, 2000 aqui. Mike Bravo informe dessa para 2000 pés, autorizado em Liança, ajuste no 022. Correção, ajuste no 021 agora. Gente, para 2000, reportará no 021. O 5728 reduza para 1709. Reduzindo 1709, 728. Estabilizado no ILS, 1738. 738, chame a torre, 1895. 1895, bom trabalho. Descida, 5728. Desça para 3 mil pés, ajuste no 022. 10 mil na 022, 722. Se não vem a Mike, é o estudo que está mantendo, Mike. Ele tem aqui no radar 1200, cheque seu equipamento. Xané 6140, chame o centro Recife, 12685, caso negativo 12545. 2085, 2545, obrigado, 6140. Jet 5728, indicada. Indicada 172 mais agora. E tráfego à sua frente 10 milhas, era seguido como número 3. Desça para 2000 pés, ajuste no 022. Pega pés no 022, 5728. O Vitor Mike Quebec, autorizado direto Cairo da presente. Meu pé, mantenha no meu pé. Diz que quilos Zulu chama a torre no 8, decimal 1, 9, 5. 18 com 9, 5, quilos Zulu. Quilo Zulu, bom dia. Proa da rotatória, reporta girando base, final no 7. Tem dois tráfegos agora, você pouso 1-0, ok? Whisky Kilo Zulu, desça para 1 no meu pé. Era meu pé, eu não vou. Oi, Salvador, Papa Tango, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, número 2 na aproximação, reporta externo embaixo travado. Vai reportar, estamos em condições, Vitor Mike Charlie, propõe, se possível, uma base pela direita para 197 após externo. Eu não lembro, Mike, visual com tráfego na sua posição, uma hora. 4 milhas, mantendo no 1500 pés. Como número 2, ok? Ah, então vamos prosseguir para o 90 mesmo. Vamos continuar a aproximação. Vitor, Mike Bravo, ele fala. Gente, continua aguardando o pistão 90 livre. O ajuste 1021 agora. O Mike Bravo, uniforme. Mike Bravo, ele fala. Já estamos no livre acionamento, a porta tá. Quilo Zulu, final no 7 autorizado, aguardando autorização de pouso, pistão no 7. Salvador para Brumado, Sierra November Bravo Uniforme, o nível 1180, Yankee, o plano, decolagem da 17, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, o controle é Salvador 1208, aciona 5110. Na Fox 219, obrigado, até daqui a pouco. Tráfego número 1 para o 97, está muito distante? Aproximadamente 4 milhas da cabeceira e já tem um novo tráfego prosseguindo para a 197, ok? Bom, sim, vamos prosseguir para a 90. Gente, o Mike Bravo uniforme, pista livre, o vento 1,80 graus, 1,4 nós, tem livre pouso, pista 1,0, cheque frente. Baixado, travado, papapá, tem um Mike Bravo uniforme. Paulo de Salvador, muito bom dia. 1-7-3-8 da Gol, livrou. Gol 1-7-3-8, bom dia. Prossegue o táxi via Alfa e reporta para ingresso na táxi Juliette. Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Bosco Hotel Kilo, parte 5, livre acionamento, chama táxi. Quilo Zulu, continua a aproximação, aguardando o eixo livre, o ajuste 1021. Ajuste 021. Uma chegada a mão. Estabilizou ele, essa distância está na 05722. Estou indo no 8 decimal 9528. 8952. Salvador Abjet 5728, bom dia, final, baixa travada, chama zero. Abjet 5728, bom dia, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre, o ajuste 1021. Bom, 1021 agora, guarda a pista livre, 5728. Tá na rotatória, o Índio 90 Mike, paciente aí do 5728 na aproximação da 1-0. Gente, Índio November Alpha, final no 7 autorizado, aguardando a autorização de pouso, o ajuste 1021. Índia November Mike. Isso. Juliette 05, na segunda tela. 1-7-3-8. Via Delta, chama Solo em 1-2-1, decimal 9, confirmando o pátio. Delta 1-2-1-9, já vai ter o pátio, vai que leva o som.